quero ver então. Eu tô no rolê sem desmerecer. De boa na responsa, firmão, tô no rolê. Então me diz você, a vida é pra viver. É Oxalá e Ansan, salve Ogum. É no batuque do atabaque, quem é preto toque sabe. Lado a lado, guiado por Deus, corro com a verdade. Eu sei que o negro é a raiz da liberdade. Tô no rolê sem desmerecer, oh. De boa na responsa, firmão, tô no rolê. Então me diz você, a vida é pra viver. É Oxalá e Ansan, salve Ogum. É no batuque do atabaque, quem é preto toque sabe. Lado a lado, guiado por Deus, corro com a verdade. Eu sei que o negro é a raiz da liberdade. Tô no rolê. Tô no rolê. Tô no rolê. Tô no rolê. Tô no rolê. Tô no rolê. Isso mesmo. Tô no rolê. Reconhece, tô no rolê.